que já viu, já sentiu a dor de ver alguém partir, já sentiu a dor de saber que só vai encontrar com aquela pessoa quando o Senhor Jesus voltar. Mas essa é a nossa alegria, o nosso consolo. Saber que aquela pessoa querida e amada um dia estará conosco novamente no lugar que o Senhor preparou para nós. Esse louvor fala muito ao meu coração, mas a minha alegria e meu consolo é saber que um dia eu estarei com a minha mãe novamente no céu. O Senhor a levou, ela está descansando, mas eu sei que um dia eu estarei junto com ela na eternidade. Quero me lembrar de você como alguém que sempre ousou sonhar e acreditar nos sonhos de Deus. Quero me lembrar dos verões, quero me lembrar das canções e das lições que me ensinou. Se eu pudesse, voltaria atrás e te beijaria muito mais. Mãe, ouviria mais os teus conselhos. Sinto tanta falta do teu cheiro, de acariciar os teus cabelos, mas aprove Deus te colher.